Bom, no advento aí da nova sociedade de massas, aí da inclusão, da nova classe C, o Data Popular se firmou como principal instituto de pesquisas sobre esse tema aí dos novos consumidores. E, recentemente, o Renato Meirelles, que era o cérebro do Data Popular, saiu para montar um novo instituto, que vai chamar... Qual é o nome do novo Locomotivo. Instituto? Locomotivo. Instituto Locomotivo. Renato, o que que te levou a essa virada aí? Olha, eu tenho há muito tempo a gente faz pesquisas olhando para o total da população brasileira, todas as classes, né? E o que a gente começou a ver é que os recortes de classe estavam fazendo cada vez menos sentido nas diferenças de opiniões, hábitos e atitudes dos brasileiros. A gente vê que, por exemplo, para alguns assuntos, o recorte de idade faz muito mais sentido do que o recorte de classe econômica. Por que isso acontece, Nassif? Porque nos últimos 10 anos, o Brasil mudou muito. Nos últimos 10 anos, eu passei a ter quase 10 milhões de universitários a mais. Eu tive 45 milhões de pessoas que melhoraram de renda. Eu tenho 52 milhões de internautas a mais em apenas uma década. E a velocidade dessas mudanças foi tão grande, até o processo da crise, e depois agora também na queda da renda do último processo, que a gente passou a ter fenômenos interessantes. Eu tenho na classe A, por exemplo, um presidente de empresa multinacional e um dono de bar em Ermelino Matarazzo. Tenho na classe C um professor de ensino médio e um profissional da construção civil. Nada contra uma profissão ou a outra, mas são profissões que têm um capital cultural, um capital social completamente diferente. Então, ficou claro que bolso não explicava mais cabeça. E como eu tenho um vício de caráter horrível, de não conseguir fazer coisas que eu não acredito mais, não dava para permanecer no instituto de pesquisa que segmentava a população brasileira por renda. Essa questão socioeconômica continua padrão? Porque eu lembro uma vez na TV Cultura que fizeram um estudo lá sobre classes, um estudo socioeconômico. Uhum. Chegaram à conclusão que a maior parte dos telespectadores era de classe C. Mas eram os letrados que eram motoristas de táxi, os letrados que eram professores, e mudaram toda a programação, arrebentaram com a programação da cultura, porque achando que classe C equivalia homogeneamente ao pessoal de baixo nível intelectual. O que a gente vê, e aí não tem absolutamente nenhum juízo de valor entre as classes, é que como mudanças econômicas ocorreram numa velocidade muito maior do que, por exemplo, o acesso à educação, que melhorou muito, mas não na mesma velocidade que antes, a questão do capital cultural e do capital social passa a ser mais importante para entender o hábito dessas pessoas. Então, a gente tem hoje, por exemplo, na classe A e B, 50% de pessoas que fazem parte da primeira geração de universitários da família. O pai não era da classe A e B, a mãe não era da classe A e B, mas ele é. Eu tenho 2/3 da classe A e B, eu tô falando dos 25% mais ricos do país, que não tem curso superior. Olha só. Então, como é que você pode achar que aquela classe A e B tradicional é a mesma classe A e B de hoje? Não é. Renato, esse fato, hoje você tem uma geração que tem mais conhecimento que a geração anterior. Sem dúvida nenhuma. Isso aí é um fenômeno que ocorre a cada mudança geracional ou é um fenômeno típico aí dessa sociedade da informação? São as duas coisas. Você tem, ao longo da nossa história, em geral, com exceção de períodos de guerra ou de catástrofes climáticas, um upgrade no nível médio de escolaridade. Eu tenho cada vez mais gente estudando mais do que os pais. O que acontece, e isso que muda, é a velocidade dessas mudanças. Hoje, você tem no Brasil 73% dos jovens que estudaram mais do que seus pais. E isso é maior conforme a renda diminui. Ou seja, a universalização do ensino pegou mais fortemente essa geração que durante o período do Lula passou a ter acesso à universalização do ensino médio e ao ensino superior. E esse pessoal, eles atingem um grau de conhecimento maior que o pai ainda na adolescência? Exatamente. Assim que eles vão para o ensino médio, hoje, em geral, eles já têm uma escolaridade maior do que os pais. Um outro fenômeno que fez com que crescesse a velocidade do acesso ao conhecimento é a internet. A internet é um fenômeno muito recente no Brasil. Né? Se eu tenho mais de 50 milhões de pessoas que passaram a acessar a internet na última década, isso praticamente não existia nas gerações passadas. E a internet tem um conjunto de efeitos colaterais, alguns de acesso ao conhecimento, outros da polarização de opinião, outro é de poder ter acesso a um repertório maior de informações que antes era restrito. Eu estava outro dia conversando com uma conhecida que tem restaurante aqui em São Paulo, tem em Fortaleza. Ela disse que no restaurante dela, os mais velhos têm a imagem do Lula de uma forma muito forte, agradecendo, e os mais novos não têm nenhuma ligação, nem de afinidade e nem de reconhecimento. Isso aí é explicado por esse fenômeno aí? Sem dúvida nenhuma. O que imagina é que na geração que tem mais de 50 anos de idade, você tem metade dos brasileiros que em algum momento já faltou dinheiro para comprar comida. Tá. Quando você tem você pega a geração até 15, 20 anos de idade, esse número não chega a 20%. Ou seja, a memória de um passado de restrição é muito maior entre os mais velhos do que entre os mais novos. E como que o processo de crescimento da economia é um processo que efetivamente aconteceu no período Lula, né? A última lembrança de um período de que a vida melhorou, que essas pessoas têm, se deve ao governo do presidente Lula. Os mais jovens não têm esse passado de restrição e, portanto, não têm uma régua de comparação que os mais velhos têm. É que eu explico o estado de bem-estar social europeu sendo no pós-guerra e o desmonte agora, porque essa memória antiga vai... Excelente analogia. Você tem uma nova geração que não tem as mesmas referências que as gerações anteriores têm. Mas vamos entender que isso não é apenas culpa de uma questão geracional. Isso é o quanto que os governantes foram incapazes de construir um modelo de Estado que fizesse sentido para as novas gerações que estavam surgindo. É isso. E isso que explica também que nas manifestações pró-impeachment você tem muita classe, pessoas que não eram da classe média tradicional. Olha, a gente fez uma análise muito criteriosa com os dados do Datafolha sobre o perfil dos manifestantes. E depois, já na locomotiva, entendemos um pouco o perfil das pessoas que de alguma forma se manifestaram contra a corrupção, seja no universo virtual, seja nas passeatas propriamente dita. O que a gente vê, em geral, o perfil das manifestações pró e contra o governo da presidente Dilma eram perfis de pessoas mais velhas, mais ricas, com um nível de escolaridade de quase o dobro da população brasileira. O que significa na prática que quem foi para a rua se manifestar foi basicamente a elite. Do ponto de vista pró-impeachment, era uma elite formada majoritariamente pelo empresariado. Do ponto de vista das manifestações a favor da presidente Dilma, era uma elite mais ligada ao funcionalismo público, com, obviamente, as exceções do movimento sem teto, por exemplo, que eram mais organizados. Só que eram todos muito mais velhos, mais ricos e mais escolarizados. O que isso mostra na prática, Nassif? Um total descolamento da pauta política atual com os anseios do brasileiro médio. O que mostra um distanciamento que eles têm com a política. A falta que a gente tem hoje é uma falta de perspectiva. E daí está ligado, digamos, a esse ativismo que as redes sociais permitem e o enrijecimento das formas tradicionais e o fechamento dos partidos políticos tradicionais. Eu não tenho dúvida nenhuma que os partidos políticos tradicionais ou vão se reinventar ou vão morrer de maduro. Né? As pessoas falam, Renato, todo mundo está falando sobre a política hoje, significa que existe um fortalecimento da participação política das pessoas? Eu diria que não. Ou pelo menos não da política tradicional. O que existe é uma total revolta à política tradicional, uma revolta que se manifesta com raiva e ódio em todos os lados, de um lado, e por outro lado um descolamento do brasileiro médio com as visões tradicionais e partidárias de políticas que são verticalizadas. Isso não quer dizer que as pessoas não estão se interessando por política, elas estão se interessando pelos movimentos relacionados à sustentabilidade, pelo movimento feminista, por movimentos que se organizam de alguma forma por geração de igualdade de oportunidades, mas por movimentos que sempre foram vistos como movimentos secundários pelos partidos políticos tradicionais. Então, daí a gente vê um paradoxo que ocorre, que você tem os coletivos hoje que tem, digamos, digamos, os coletivos e os movimentos sociais que têm a primazia aí dessa... Mas, por exemplo, você vê no caso da Marina Silva, você tinha lá, ela conseguiu, naquele primeiro momento, lá, atrair um monte de coletivos em defesa de direitos individuais, de direitos de minoria e tudo mais. Tudo isso aqui pressupõe mais Estado, que é o Estado que consegue fortalecer os mais fracos. Daí, quando entrava a parte econômica, que era o Eduardo Gianetti, era o Estado mínimo. Então, o que a gente percebe, como sair desse dilema, que você tem todo um modelo aqui que tem que estar imbricado entre si. Né? Tem que ter um modelo econômico que dê sustentação aos modelos, aos coletivos, aos movimentos. Quer dizer, não é um modelo econômico, é um modelo de Estado. Né? A questão básica, e isso é uma dificuldade que tanto a esquerda quanto a direita estão tendo de compreender esse novo momento, é que... As pessoas, em geral, enxergam a esquerda como defende um Estado grande, na visão da direita, inchado, e a direita defende um Estado mais enxuto, na visão da esquerda, que interfere pouco na promoção de igualdade de oportunidades. E a população não entende nada de esquerda e direita, não quer saber disso, claro. Ela quer um Estado que funcione e que esteja presente. O que a gente tem visto nas nossas pesquisas que o termo que melhor se adequa sobre o papel do Estado é um Estado vigoroso. O que é um Estado vigoroso? É um Estado que efetivamente está presente na vida das pessoas, seja regulando, seja promovendo um processo de igualdade de oportunidades. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, você pega um dos maiores programas feitos no mundo de inclusão no ensino superior, que é o ProUni, é um programa do Estado que, nesse caso, foi operado pela iniciativa privada. Pela visão, e foi feito pelo presidente Lula. Assim, pela visão tradicional de esquerda ou direita, seria um programa completamente liberal, né? Nesse sentido. E não foi isso que aconteceu. Isso trouxe resultados fantásticos para a universalização do ensino. Só que, enquanto a esquerda não entender efetivamente a importância de ter um Estado eficiente, que nada mais é do que honrar o dinheiro que é público, e a direita não compreender que para a maioria da população, a função primária do Estado é fazer com que... eu vou falar uma coisa polêmica agora. É radicalizar a meritocracia? Tá. Eles não vão entender. Por que radicalizar a meritocracia é isso que a esquerda não entende? Porque a meritocracia de verdade só existe quando todos largam do mesmo lugar. Isso. Né? Só existem quando todos têm acesso à educação de qualidade, quando todos têm acesso a um prato de comida, quando todos têm acesso a um serviço de saúde decente e à cultura. Então, ao invés de brigar contra o falso discurso da meritocracia, daqueles que sempre tiveram mais oportunidades do que os mais pobres, a esquerda poderia simplesmente entender o seguinte: meu amigo, qual é o mérito de alguém que numa corrida de 100 metros larga 50 metros na frente? Isso. A pessoa pode chegar aonde quiser chegar, então, mas o Estado tem que promover com que a largada seja a mesma. Então, mas quando você olha o jogo político hoje, quando você pega os liberais dos anos 90, a ideia era essa. Você tem que dar educação, saúde, permitir. Hoje, a gente vê uma articulação de direita hoje que pretende, através desses limites nominais aos gastos, aí praticamente arrebentar com gastos públicos aí também. A pergunta que... A resposta que eu posso dar para esse tipo de pergunta é uma outra pergunta. É para perguntar para qualquer pai de família se educação tem preço. É para perguntar para qualquer pai de família se ele colocaria um teto do quanto que ele vai gastar para garantir a saúde do seu filho. Essa resposta é óbvia. É isso. Essa resposta é óbvia. E tem coisas que não tem que ter teto. Agora, isso não pode servir para sustentar a total ineficiência que o serviço público oferece hoje. Porque muitas vezes, como desculpa para não resolver a ineficiência, fala: não, o Estado tem que estar presente. A questão não é se o Estado tem que estar presente ou não tem que estar presente. A questão é se esse dinheiro vai ser gasto com eficiência ou se vai ter o conjunto de desperdícios que existe. Você vê que essa questão do do Estado, mesmo nos serviços privatizados, que o Estado deveria exercer uma regulação, você teve um fracasso total. Telefonia, setor elétrico aí. Claro. Um fracasso total da própria regulação também. Então, bom, no fundo, o que você está falando é o seguinte, tem um... Você tem que... Porque quando veio o governo Fernando Henrique, lá atrás, você tinha um discurso desse do Estado eficiente, tinha que ser um Estado eficiente. O que você observa? Vem uma desregulação do Estado, essa desregulação cria um conjunto de novos campeões e você radicaliza. Uhum. Daí vem o governo Lula, consegue durante um período manter esse meio termo virtuoso aí. Uhum. Daí é bem sucedido em 2008, vem o governo Dilma e radicaliza na outra direção. Uhum. Por que esses movimentos tão radicais de lado a lado? Isso aí em países mais maduros, você tem formas de segurar essas radicalizações? Porque no fundo, a bandeira inicial, uhum, você entra derrubando os vícios do modelo anterior. Claro. É bem sucedido numa primeira etapa e radicaliza os seus vícios. Uhum. Isso produz, periodicamente, crises brabas aqui, tanto o governo Fernando Henrique quanto agora. O que a gente vê é que o bom senso, infelizmente, não tem permeado a política brasileira. A discussão que tem que ser feita é, efetivamente, o que é o melhor que é ser feito para oferecer algo de bom para quem mais precisa. O discurso de justiça social que está presente tanto na oposição quanto na situação, quando é levado a cabo, significa oferecer a chance dos filhos das pessoas que tiveram menos oportunidades na vida terem as mesmas oportunidades dos filhos das pessoas mais ricas. Eu não acho que ninguém seja contrário a isso. A questão é ver na prática como isso funciona. Né? A não ser que alguém fale de que outra maneira nós vamos poder ter uma sociedade mais homogênea economicamente, como se tem em alguns outros países. No fundo, você está explicitando um discurso que, por enquanto, está à procura de um ator aí. O que acontece? É que você tem hoje uma dificuldade grande no Brasil. Como é que se classifica alguém como esquerda ou direita? De um lado, a postura em que as pessoas têm com relação à economia e o papel do Estado, e do outro lado, a postura que as pessoas têm em relação aos costumes. No Brasil, o que acontece é que, em geral, eles são... A sociedade brasileira é a direita do ponto de vista dos costumes e a esquerda do ponto de vista sobre a função do Estado. E isso vai se alterando ao longo do tempo, né? Então você tem muita gente ainda que defende pena de morte, muita gente que é contra a união civil entre pessoas do mesmo sexo, mas que defende, uma grande maioria das pessoas que defende um Estado presente, um Estado atuante, com educação gratuita e de qualidade, com saúde gratuita e de qualidade. Deixa eu fazer uma pergunta. As corporações públicas, que nos últimos anos também sofreram mudanças, principalmente a elite das corporações públicas, com os concursos, aí, melhoria de salário, essa nova geração das corporações públicas, que passaram a ter, inclusive, um protagonismo político, você chegou a fazer algum estudo específico sobre o seu pensamento médio? Olha, a gente nunca fez uma pesquisa com foco em educação, desculpa, nós nunca fizemos uma pesquisa com foco em servidores públicos como um todo. O que a gente já teve algumas, por exemplo, no estado de São Paulo, em que a gente entrevistava professores do ensino público. Diga-se de passagem, ganham muito menos do que as outras profissões que têm o mesmo nível de escolaridade do que eles têm. É o modelo brasileiro. O que presta serviços na ponta, devolve em serviços à população, é mal remunerado. Isso. O que reprime aqui, seja a parte fiscal, Ministério Público, tudo é bem remunerado. E aí é uma questão de qual deve ser a prioridade dos servidores públicos. Né? Se os servidores que servem são os mais bem remunerados ou se os servidores que reprimem e usam o papel repressor e regulador do Estado devem ser aqueles que são os melhores remunerados. Só para entender uma coisa, Renato, você falou que a classificação socioeconômica não define mais a parte homogênea. Há alguma identidade maior na questão geracional, na questão de idade. Como é que você trabalha para identificar grupos de opinião e grupos de consumo? Olha, o que a gente começou a constatar nas pesquisas é que as pessoas que se agrupam para comprar um carro se agrupam de uma forma diferente do que as que compram leite todo dia, ou vão se informar sobre, sobre roupa. E aí as redes sociais, e o mapeamento correto das redes sociais, fornecem um material riquíssimo para tentar identificar quais são os drivers de decisão de compras para cada categoria de produto. E eles são muito mais heterogêneos do que eram no passado. Do ponto de vista de opinião pública, isso também vale. Imagina o seguinte, Nassif, outro dia eu estava fazendo um grupo, fazendo uma pesquisa com um grupo de jovens e perguntei para quem concordava com a frase bandido bom é bandido morto. E aí três jovens do grupo de 10 defenderam que bandido bom era bandido morto, perguntei o porquê. E eles fizeram até um discurso à esquerda. Falaram que num cenário em que não se pode contar com a justiça, em que só os ricos têm dinheiro para pagar advogado, ou se faz justiça com as próprias mãos, ou só os pobres serão punidos. É. Continuamos o papo, né? E a gente começou a falar sobre saúde. E o mesmo sujeito que falou que bandido bom era bandido morto, virou e falou o seguinte: olha, saúde é o alimento que a gente coloca dentro do nosso corpo. E eu não consigo saber hoje se o alimento é transgênico ou não é transgênico, se se utilizou agrotóxico ou não. Por isso que na minha casa só entra comida orgânica. Alguém imaginou que o mesmo sujeito que defende que bandido bom é bandido morto só come comida orgânica? Que coisa. Assim, agora imagina os partidos tradicionais entenderem um sujeito desse. Não consegue entender. E esse mesmo dilema que faz com que os partidos se distanciem cada vez mais dessa nova geração de cidadãos, faz com que as empresas se distanciem dessa nova geração de consumidores. Eu lembro quando aquele primeiro seminário que você participou, que você trouxe as informações. Faz tempo. Muito interessante. Eu lembro que a Nestlé tinha lá, mandou um representante que disse que o presidente da Nestlé, na época, como é que chamava isso? Diz que foi morar um tempo, era um pouco de lenda urbana, foi morar na favela para tentar entender os hábitos de consumo. E eu lembro que na época, os pontos que mais influenciavam essa classe, que você tinha colocado lá, eram a igreja, era o armazém da esquina e a vizinhança. Com a internet e redes sociais, esse tipo de influência na periferia permanece? A influência permanece, mas deixa de ser única. Tá. Né? E aí você começa em... qual é o fenômeno que isso traz? Em primeiro lugar, a internet faz com que você ache pessoas que pensem parecido com você ou que viveram situações parecidas com você. Da parte de região... Então isso cresce. É. Então, para aquela esposa que sofria cotidianamente a agressão do marido, foi a chance dela descobrir que ela não estava sozinha e poder denunciar isso. E buscar grupos de apoio nesse sentido. Para aquela empregada doméstica que finalmente teve a chance de continuar estudando e entrou na universidade, ela descobriu que ela não era mais exceção. Isso começava a ser uma regra cada vez maior. Mas a outra coisa que mudou também é o poder de denúncia. Então, se um político fala que asfaltou a rua X, agora tem alguém gravando um vídeo e postando na internet se aquela rua está de fato asfaltada ou não está de fato asfaltada. Nas empresas, significa que a internet virou um grande saque, um grande serviço de atendimento ao consumidor a céu aberto. E os consumidores já descobriram que postar nas redes sociais traz um resultado muito mais rápido para a solução do problema que ele teve com a empresa do que se ele simplesmente ligasse para o 0800 da empresa. Então ela trouxe um processo de empoderamento tanto do cidadão quanto do consumidor. Agora, o que nós vemos aí? Antes você tinha, digamos, alguns fatores aí organizadores da opinião. Você tinha a mídia aí com o seu público, você tinha... as religiões com o seu público, os sindicatos com o seu público, os partidos políticos um pouco menos aí. Quer dizer, esse modelo virou de perna pro ar, né? Olha, mudou muito porque a internet dá a chance do contraditório. Será que seria hoje possível editar o debate que foi o do Lula e do Collor em 89, sem ter uma grande contestação nas redes, a bolinha de papel, no caso da candidatura do ministro José Serra, e em outros aspectos que se dá a chance de ter o contraditório e de, para os mais interessados, buscar uma outra opinião para chegar às próprias conclusões. Isso quer dizer que a mídia não interfere de forma alguma. A gente sabe que boa parte do que sai na grande mídia pauta a notícia. São os grandes perfis da internet. Das redes sociais. Também se criou uma outra cultura, a cultura dos robôs. que é gigantesco e faz com que, por exemplo, nas notícias sobre o impeachment na véspera da votação, né, você tinha 4 das 5 notícias mais compartilhadas sendo notícias falsas. E sem ilusão, robôs que funcionam para um lado ou para o outro, para a esquerda, para a direita, para o governo ou para a oposição. Tem um outro fenômeno da internet que a gente tem que ficar bastante atento, que é o fenômeno dos algoritmos. O que acontece? Vamos supor que eu moro na Moca e torço para o Juventus. Aí eu começo a postar coisas sobre o Juventus que os meus colegas de faculdade, ou de faculdade, ou de colégio, ou de trabalho, que também moram na Moca, que também torcem para o Juventus, começam a postar. Eu saí da Moca, fui morar em outro lugar, mas continuei torcendo pelo Juventus. E cada vez que se tem uma notícia sobre o Juventus, tem um grande número de compartilhamentos. Quando eu olho a minha timeline, se eu olho para o resto do mundo, pela ótica da minha timeline, eu tendo a achar que todo mundo torce para o Juventus. Tá. Por quê? Porque o algoritmo faz com que as suas notícias só apareçam para as pessoas que, em geral, curtem, compartilham e comentam as suas postagens. Como quem curte e compartilha coisas do Juventus também torce para o Juventus, você tende a achar que o Juventus é o maior time do Brasil. E começa a radicalizar a sua opinião. Isso aconteceu muito no processo eleitoral da eleição de 2014 e continua acontecendo até hoje, seja no processo do impeachment, seja nas discussões políticas que são mais polarizadas do que poderiam ser. E também os filtros de bloqueios e tudo acabam permitindo que você homogeneize o seu seguidor. E aí quando você começa, alguém faz um comentário ofensivo, você bloqueia. Quando você, isso vai retroalimentando essa formação de rede que existe, que de alguma forma, se por um lado faz com que a internet permita o contraditório, por outro lado vai clusterizando e consolidando algumas opiniões. Mas a gente vê que em termos de países, em termos dos grandes avanços, você tem que ter alguma homogeneidade, você tem que ter alguma frente. E o que nós vemos, pela sua própria explicação, com os clusters que são criados e tudo, esse modelo de rede social, com o fim dessas formas hegemônicas aqui de organização da informação, com a crise dos partidos políticos, o que é o modelo que vem pela frente aí? Olha, o que tem hoje é um grande ponto de interrogação, né? Imagina se fica 89% dos brasileiros não conseguem dizer o nome de ninguém que conseguiria representá-los. Né? Você vê uma vontade grande das pessoas se organizarem, mas não encontram os canais tradicionais permeáveis a isso, seja o seu sindicato, seja a entidade estudantil, seja os partidos políticos tradicionais. Só que opinião pública e vontade de se organizar é igual água, né? Você vai achando um jeito de se organizar. Se os modelos mais ideológicos e partidários não procurarem se organizar, novas soluções de organização vão surgir. A Europa descobriu isso aí nos anos 10 e 20. Aí, né? É verdade. Agora, tem uma discussão de fundo que precisa ser feito, que é, afinal de contas, qual é o papel regulador e quem é o responsável por esse papel regulador? Porque, ao mesmo tempo que se o Estado regula a opinião das pessoas, isso é errado, né? Por outro lado, você também tem uma regulação privada, que é tão errada ou mais do que a regulação do Estado, que pelo menos passou pelo crivo popular, né? Que pelo menos teve uma eleição. Só que essa não é uma pauta que está sendo colocada no cotidiano das pessoas. Para terminar, qual é o foco da locomotiva? Que tipo de cliente que você está trabalhando? Olha, a locomotiva atende basicamente organizações privadas, né? E faz algumas ações para organizações do terceiro setor. Nada contra o poder público, podemos participar de licitações e atender o poder público, mas a locomotiva surgiu através de uma constatação. No século XX, as marcas que eram construídas eram marcas que falavam: você consumidor não é ninguém, e você só vai ser alguém se você consumir a minha marca. Nós abrimos o século XXI com o que a gente chama de marketing de causa, com as marcas falando: eu defendo empoderamento feminino, se você também defende, vem comigo. Eu defendo a sustentabilidade, se você também defende, vem comigo. Só que agora, com o avanço do século XXI e a democratização da internet, o poder mudou de mão. O consumidor não quer uma marca que diga o que ele tem que fazer, Quem é o protagonista é o próprio consumidor e é o próprio cidadão. É, talvez a representação estética disso seja o selfie, né? Em que ele quer se ver como protagonista de cada fotografia que está sendo, tá sendo colocada. E a gente chama isso de marketing de identidade. As empresas têm que entender o que, que de fato mobiliza as pessoas e servir para que oferecer ferramentas para que esse consumidor consiga chegar aonde ele quisesse chegar, respeitando as identidades e as formas de organização desse brasileiro e desses consumidores no mundo inteiro, que são senhores de si para decidirem onde querem chegar e que vida eles querem construir. Maravilha. Deu, quanto tempo deu? 30. Boa. Muito bom. Ai. Mas tá super desafiador construir o locomotivo, muito cliente, rolou meio que uma solução.